Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a pastora Tânia Ortiz, do canal Buscando a Deus, e vamos para a nossa leitura do nosso livro. Não sou a Mulher Maravilha, mas Deus me fez maravilhosa. Livro escrito por Sheila Walsh, leitura autorizada pela editora Thomas Nelson. E hoje nós entraremos no nosso capítulo 10, botando o lixo para fora, levando minhas coisas para Jesus. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos. Beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem ela está tocando e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Lucas 7, 36 e 39. Jesus, que amigo para os pecadores. Jesus, que ama minha alma. Amigos podem me falhar e inimigo me atacar. Ele, meu Salvador, me torna completo. J. Wilbur Chapman, 1859-1918. Jesus, what a freight for sinners. Adoro flores recém-colhidas. Mesmo quando era estudante em Londres, com um pouco de dinheiro sobrando, separava dinheiro suficiente para flores frescas toda semana. Se tivesse que ir dormir sem jantar um dia para poder comprá-las, faria de bom grado. Recebia muitas nutrientes do aroma fragante das flores do que de qualquer pedaço de carne. Minhas flores favoritas eram as tulipas. Morei em Holanda por um ano depois da faculdade e as tulipas holandesas são as mais belas de todas. Se você algum dia estiver na Europa na primavera, recomendo uma visita nos jardins de Keukenhof, a sudoeste de Amsterdã. Os jardins de Keukenhof são conhecidos como o maior jardim de flores do mundo. Só fica aberto 8 semanas por ano, do final de março a maio, mas mais de 800 mil pessoas visitam em cada temporada. A beleza dos jardins e das flores brilhantes não pode ser adequadamente capturada em palavra. É um mar de cor, de graça e de tirar o fôlego. Como Keukenhof tem muito mais de 7 milhões de flores da primavera plantadas, está sempre bonito. Quando estou escolhendo flores para mim mesma, quase sempre prefiro as brancas. Acho que um vaso de cristal com tulipas brancas, frescas, é uma obra de arte, puro, elegante e simples. Eu me pego sorrindo toda vez que passo por um arranjo assim. Às vezes, até mesmo uma única flor amostra em um vaso pode ser linda e transmitir uma mensagem toda sua. Uma única flor branca. Arnold Berby registrou o trabalho do Exército de Salvação em Londres, no começo dos anos 1900. Ele registrou como os piores entre os piores eram tocados e mudados pelo amor de Cristo através de simples bondade desses soldados de Deus. Uma história que escreveu fala como uma única flor branca verdadeiramente mudou a vida de uma mulher. Ela era uma prostituta que havia passado anos nas ruas. Uma noite, uma jovem oficial do Exército de Salvação deu a ela uma simples flor branca. Begbie escreve que quando uma mulher segurou a flor nas mãos, disse, já fui como esta flor. Começou a chorar e confessou seu desejo de ser pura novamente. Esse ato de gentileza, de presentear essa mulher com um símbolo de tudo o que ela sentia, que já não era, acabou servindo para mudá-la. Ela abandonou a vida de prostituição. Caixas de alabastro. Em Lucas, vemos uma certa mulher que era uma pecadora, tão tocada por Cristo, que muda sua vida completamente. Eu me pergunto, o que foi que tocou essa mulher tão profundamente? A história dela representa um baú do tesouro de graça e misericórdia de todos os que têm vergonha de ir a Cristo por causa das escolhas de suas vidas. O escritor escocês Mackintosh McKay diz sobre o relato de Lucas: a história traz estampada em si a impressão de Deus, que falou como nenhum homem poderia. Todos na sala aquela noite ouviram uma mensagem que inclui tudo o que era importante e certo, revelando o que está no coração de Deus. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e colocou-se atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com os cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. Lucas 7, 36 e 38. O que foi que levou aquela mulher até Jesus aquela noite? Sabia-se que ela era uma pecadora. A palavra grega usada para pecadora nessa passagem sugere pecado sexual. É traduzida como não castidade. Então é razoável partir do princípio de que era uma prostituta. O que faria uma conhecida prostituta ir a um jantar religioso cheio de pessoas que a julgariam para chegar aos pés de Jesus? Há uma frase que aparece nos quatro evangelhos que nos dá uma pista. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Lucas 7,17. No capítulo 6 de Lucas, lemos sobre uma mulher que ia enterrar seu filho. Jesus sente compaixão por ela e traz seu filho de volta à vida. Tenho certeza de que a notícia desse milagre se espalhou como fogo selvagem, de modo que, quando Jesus chega à casa do fariseu para jantar, todo mundo já sabe quem ele é. Imagino que essa mulher pecadora, presa a um estilo de vida que a está destruindo, decide correr o maior risco de sua vida e pedir ajuda. Vejo nela uma mulher que tinha chegado ao ponto de saber que a dor da mudança não poderia ser pior do que a dor que vivia atualmente. Conheci a irmã dela da atualidade e ouvir a história do que Deus fez em sua vida foi uma das experiências mais impressionantes que já tive. Jennifer, venha para casa. Em nossa cultura, uma das maiores percepções dos cristãos evangélicos é o que olhamos para os pecadores como se eles fossem inferiores, especialmente os envolvidos em pecados sexuais. Acho que isso é trágico. Talvez imaginemos que essas pessoas envolvidas em um estilo de vida não muito promíscuo, com drogas e álcool, estão apenas se divertindo. Mas acredito que em todo o coração humano há um grito para se libertar das coisas que nos prendem e um desejo de ser amado por Deus. Descobri isso quando conheci Jennifer, uma mulher igualzinha àquela do relato de Lucas. Estava escrevendo músicas para um novo projeto e trabalhando em uma canção sobre uma filha pródiga moderna. Decidi chamá-la de Jennifer. Quando o CD ficou pronto, fui convidada para me apresentar no The 70 Hungry Show uma noite e cantei essa música. Não fazia ideia que Deus tinha ouvido o grito de uma Jennifer de verdade e estava prestes a chamá-la pelo nome. Hora de ir para casa. Jennifer morava em Los Angeles e era uma garota de programa cara. Era linda e glamourosa. Os homens que saíam com ela dirigiam carros velozes e caros e pagavam bem. Mas, inevitavelmente, a vida de Jennifer começou a ir mal quando ela se viciou em drogas e álcool. Sua vida começou a desmoronar. Descobriu depois que tinha câncer. Sua carreira se baseava em ser bonita e sedutora. Por isso, quando a aparência começou a mudar, sua vida começou a se despedaçar. Uma noite, ela deitou no chão de seu apartamento e deu um grito de socorro para Deus. A televisão estava ligada na sala e, enquanto chorava, escutou alguém começar a cantar: Jennifer, venha para casa. Estamos esperando por você. Jennifer, venha para casa. Sentimos muito sua falta, pois a festa não pode começar enquanto a família não estiver toda reunida. Jennifer, sentimos sua falta. Você não sabe que nós a amamos? Jennifer, venha para casa. Jennifer pegou o telefone e discou para o número da tela. Uma das conselheiras da The Seven Hunger Club orou com ela e a levou até a casa de Jesus. Algum tempo depois, mandamos uma equipe de filmagem para Los Angeles para registrar a história de Jennifer. O câncer agora está em remissão e ela passa as noites nas ruas de Los Angeles compartilhando o amor de Deus com outras prostitutas. Enquanto ouvia sua história, quando finalmente foi ao ar, chorei com a bondade e misericórdia de Deus por ligar uma mulher escocesa com uma canção simples de uma mulher desesperada com o coração partido, nos apresentar no pé da cruz, onde todos os pecadores se encontram. A dor e o lavar dos pés. A mulher identificada apenas como uma pecadora passou por aqueles que a encaravam e se ajoelhou aos pés de Jesus. Sua dor e arrependimento eram tamanhos que suas lágrimas poderiam levar aos pés de Jesus. É muito estranho que Simão não tenha mandado lavar os pés de Jesus. Quando ele chegou naquela noite, se foi um esquecimento, foi enorme. E se era para ser um insulto, foi notado. Como a maioria das pessoas usava sandálias abertas ou nenhum calçado, era uma cortesia comum oferecer uma tigela de água fresca e uma toalha na porta. O mais inferior da casa desempenhava a função de lavar os pés, mas ninguém o tinha feito aquela noite. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: "Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos." Lucas 7:44. Jesus reconheceu que os pecados dessa mulher eram muitos, mas também salientou que o arrependimento e o amor dela eram grandes. É muito provável que você não se identifique com a prostituta ou com Jennifer, mas há uma chave para como vemos nosso pecado em outra parte nessa passagem de Lucas. Enquanto a mulher lavava os pés de Jesus, este se virou para Simão e começou a lhe contar uma história. Dois homens deviam dinheiro a um banco, um 500 moedas e o outro 50. O gerente do banco decidiu perdoar ambas as dívidas. Qual dos dois ficaria mais grato? Simão respondeu: "Supõe que aquele é quem perdoara a dívida maior." "Você julgou bem", disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: "Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama." Lucas 7, 43-47. Vamos analisá-la com um pouco e aplicá-la à nossa própria vida. Eu costumava ser mais como Simão do que como a mulher que lavou os pés de Jesus. Do meu ponto de vista, não era uma das maiores pecadoras. Não bebo, nem fumo. Tinha me mantido pura, pelo menos em corpo, até me casar. Minha gratidão e minha adoração eram proporcionais à minha percepção. O que eu não vi foi que todos os pecadores que haviam jogado no fundo do meu armário, a vergonha, a falta de perdão e a raiva, eram tão poderosos quanto aqueles pecados que são mais óbvios. Se eu fosse a única pessoa na Terra, ainda assim Jesus precisaria ter morrido para me salvar. Não entendi isso até me encontrar naquela pequena igreja em Washington, D.C., sentado ao lado da enfermeira que tinha ido me acompanhar. Enquanto o pastor falava aquela manhã, era como se alguém segurasse um espelho na minha frente e vi como realmente parecia estar abandonada à minha própria sorte. Vi a escuridão em meu próprio coração, a pretensa superioridade, a autopiedade e a vergonha misturadas em um coquetel mortal. Foi por isso que corri até o altar da igreja e caí aos pés da cruz, chorando. Não fazia ideia se as pessoas iam achar isso ruim, mas não me importava. Sabia que precisava de Jesus e sabia que Ele estava esperando por mim. Chorei e lavei os pés dEle com muitas lágrimas de grato arrependimento. O que está em sua caixa de alabastro? Eu me orgulhava de nunca ter me envolvido em pecados do sexo, mas minha vida, em pensamento, não era sempre pura. Tinha orgulho por nunca ter fisicamente machucado ninguém, mas minha raiva tinha ferido muita gente, bem no coração. Eu me orgulhava de nunca ter me viciado em drogas ou álcool, mas já tinha abusado da comida e usado isso para cobrir minha dor. Enquanto começava a tirar meu lixo do armário, chorava sobre as barreiras que tinha erigido entre Deus e mim, e entre mim e os outros. Não sei o que você pode estar escondendo. Pode ser álcool, medicação para dor, adultério, pensamentos impuros, amargura, falta de perdão, pretensa superioridade. A lista é longa. Só quero que você saiba, se trouxer qualquer coisa aos pés da cruz, Jesus vai eliminá-la, dar um novo coração e um espírito limpo. Para nossa meditação, olhar no espelho. Com qual pessoa você se identifica mais? Simão ou a mulher que amou muito? Contra qual pecado você mais luta? Você está disposta a jogar o lixo fora? Oração do armário. Deus Pai, confesso que sou uma pecadora. Dá-me graça de ver o pecado pelo qual estou cega e de me ajudar a trazê-lo aos pés da cruz. Dá-me a virtude de abraçar quem quer que esteja ao meu lado, ao pé da cruz. Em nome de Jesus. Amém. Deixo vocês com a meditação deste áudio. Beijo, beijo e até amanhã, se o Senhor permitir.